Expresso, mais que um programa, uma referência. Muito bem, o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, a sua rádio, a maior audiência de toda a nossa região. Você continua por aqui comigo, Antônio Cláudio, até as 14h. A gente continua trazendo as informações sobre o festival de teatro que acontece aqui em Guarnésia no mês de setembro. Fiz questão de convidar o Maurinho para estar aqui para falar desse festival e estou anunciando durante a semana inteira. Não sei se eu estou cometendo um exagero, mas acredito que não, em dizer que os olhos, né, dos amantes do teatro de boa parte do Brasil vão estar voltados para Guarnésia. É mais ou menos isso, não é não, Maurinho? Tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Expresso. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes da Praça da Ilha. É, a gente está tentando aí fazer um festival que vem aí a ser um, não vamos dizer que será, que tá, mas será aí uns grandes festivais aí a nível nacional. Ô Maurinho, primeiro, porque eu acredito que a gente não deve existir tantos festivais, né? É difícil, acho que, dessa galera conseguir, principalmente no nível que vocês estão preparando aqui, não deve existir tantos no Brasil. Existem os festivais que são com grupos profissionais, são grandes, né? Os grandes festivais. E existem os festivais que têm a parte de competição, que o nosso esse ano está sendo a parte competitiva, né? Que consegue envolver várias regiões, né? O nosso aqui, a gente está conseguindo reunir aí três regiões do país, né? Região Sul, Região Sudeste e Região Nordeste, como representantes de todas essas regiões. E a gente quis até fazer um festival menor. A gente tem experiência de participar de festivais e às vezes você vai em festival que tem 6, 7 apresentações, 8 apresentações num dia. Num dia só. Então você acaba que fica até meio que cansativo, mas até, né? Para uma cidade do tamanho de Guaranésia, não é muito viável. Não. Então, é cansativo para você assistir esse monte de peças. Então a gente pensou em fazer um festival menor. Com onde você, a plateia possa estar ali assistindo, ter um intervalo para o pessoal tá conversando a respeito da peça, do que aconteceu. E também uma das coisas que a gente conversou muito com o pessoal dos grupos, né, que a gente é amigo, é a respeito de estar trazendo outras ações culturais dentro do festival, que você não fique ali só vendo teatro, mas que você faça uma oficina, que você tenha um bate-papo com outras pessoas, que você converse sobre teatro, que você converse sobre produção cultural, que você converse sobre políticas culturais, que você tenha assim informações. E o festival acaba sendo um festival mesmo, né, com várias coisas assim, ações culturais, teatro, tem tudo, tem a própria, o lazer, né? Então, a gente pensou muito nisso e por isso que a gente fez um festival assim com, nós vamos ter, se eu não me engano, são 15, 16 grupos, né? 19 espetáculos. 19 espetáculos. Isso. Em quantos dias mesmo, Maurinho? 4 dias. 4 dias. São em torno de 5 espetáculos. Por dia. Por dia, né? Na sexta e no sábado, dá 5, na sexta que é o dia que tem mais, que dá 6 espetáculos. Mas os outros são 5 espetáculos, 3 à tarde, 2 à noite, ou se não, 2 à tarde, 3 à noite, e mais os cursos. Então a gente está pensando para que todo mundo consiga assistir, pensando no bem de todo mundo. Só para o pessoal aqui lembrar, né? As datas do festival: 8, 9, 10 e 11 de setembro. Então, tá muito perto, gente. Tá chegando. E na próxima semana já tá pintando aí esse festival. E como é que vocês dividiram, Maurinho, essas apresentações? Como é que foi feito isso? Foi por sorteio? Foi por facilidade do pessoal chegar? É meio complicado, porque... Imagina. Não é um feriadão, né? Então... Todo mundo tem... Como não são grupos profissionais, a maioria não é grupo profissional... O pessoal tem seus afazeres, né? Seus afazeres diários, trabalho e tal. E foi meio complicado, que a gente tem que ajeitar para um outro, que acaba que não ou esse não dia dá, não dá, né? Mora, me joga então, no outro dia. A gente tenta facilitar para todo mundo, mas a gente pensa em fazer com que também a cidade consiga assistir. Teatros variados, que a gente tem peças infantis, peças adultas, então a gente tem que estar vendo tudo isso. É um trabalho extremamente complicado, porque você tem que ter o bom senso de equilibrar as datas desse pessoal que vem de fora e ao mesmo tempo se preocupar com o público. Exatamente. De repente o cara, eu posso ir só na sexta-feira e me apresentar às 11 horas da noite, mas e aí? E esse público? Quem vai ser, né? Aí é complicado, e a gente tem que ter esse esse cuidado, principalmente com o pessoal de Guaranésia, que é Guaranésia e região, que virá para assistir os espetáculos, né? E a gente não quer. Eu já fui em festival que teve apresentação 11 horas da noite, como você falou. Já chegou a ter uma apresentação meia-noite. É, complicado, né? Não é um horário que, tipo, a gente não vai ter uma plateia, não vai ter um público, né? Então é. Aqui a gente pensa nisso. Aqui em Guaranésia, como é que ficou a questão dos horários, Maurinho? Os espetáculos acontecerão. Até de a gente tem entre 13 horas, né? Até as 17h30, 18 horas no máximo. E à noite, entre as 20 até as 22. 22 é o horário que vai começar as últimas apresentações da sexta e do sábado. Tá. Mas aí, como da última vez que você veio cá, você falou que essas apresentações aconteceriam pela cidade. Exatamente. A ideia continua mesmo. Continua mesmo. A gente quer fazer a cidade toda. A gente pensou. Eu pensei em envolver toda a cidade. Né? Envolver a parte ali do Bom Jesus, tudo ali. Envolver. Você não está falando envolver toda a cidade, fazer um na Praça de Baixo ou na Praça de Cima? Não, é a cidade toda mesmo. Cidade toda mesmo. Tá. Então, onde a gente vai ter então? Nós vamos ter apresentações na estação. Né, que envolve ali Vila Nunes, Coab, né? Vão ser apresentações na Praça da Saudade, né, a Praça do Cemitério. Vão ser apresentações na Capela de Nossa Senhora Aparecida. Opa, que envolve ali a parte ali, envolve a parte de Jorge Brim ali. E vamos ter apresentação no centro, né, claro. Com o Lions, na Praça e no Carvalho Brito. Tem alguma apresentação para maiores de 18 anos? Sim, sim. Porque eu me lembro que o pessoal do Festival de Teatro que vocês participaram lá em Muzambinho, uma das apresentações, uma das peças era, né, proibida para menores de 18 anos. Estará aqui, vai ser apresentada aqui na sexta-feira. Mas e aí, vai ser onde essa peça? Então, nós temos três peças que vai ser acima de 16 anos. As peças são... Eu acho que até para entendimento, né? Os menores de 16 anos não vão nem conseguir entender. E às vezes o que acontece na peça, eles levam para um outro lado que não é o que a peça quer que as pessoas vejam e levem a mensagem, né? Então, nós vamos ter a apresentação às 20 horas do dia. Deixa eu pegar aqui a programação, que também tá, minha cabeça tá meio. Nós vamos ter às 21 horas da sexta-feira uma peça com limite de idade acima de 16, né? Que mas é o pessoal vai da. Vai acontecer aonde? Na estação. Na estação. Na estação, é a peça Candelabro. Dentro da estação? Dentro da estação. É a peça Candelabro do grupo Távola de Teatro de Lauro de Freitas, da Bahia. E nós vamos ter também no sábado a gente vai ter. Nós vamos ter duas peças, né? Umas 20. Que é o Teatro Experimental de Pouso Alegre, né, do Lúcio, que vai estar apresentando Perdoe por Me Trair, de Nelson Rodrigues. É uma peça bem complexa, então. E depois, às 22 horas, a Companhia de Teatro Rastro dos Astros, de Ubá, de Minas Gerais, né, que vai estar com a peça Segunda Pele, que também tem essas... Mori, mas vamos começar do começo. Vamos a gente lá. Começou do sábado. Vamos fazer o seguinte, antes de começar do começo, deixa eu trazer aqui, o Maurinho fez o pedido aí pro pessoal dos grupos teatrais, né, Maurinho? Pro pessoal mandar mensagens de áudio aqui pra gente colocar, né? E, Maurinho, por favor, coloque o fone pra você ouvir, pra identificar quais são os grupos, eu não sei, eu eles não ouvi. Eles falam os seus nomes. Ah, eles estão falando? Então vamos lá, vamos ouvir o primeiro aqui. Aqui é Jair Beane, diretor do Grupo Espírita Caravana de Luz, da cidade de Guaxupé. Nossa expectativa é muito boa para o FETEG, primeiro ato. Estamos com muita vontade mostrar o nosso trabalho aí em Guaranésia, já uma peça muito conhecida aqui na nossa região, essa nossa peça Reconciliação, estamos com ela há 3 anos em cartaz, uma peça muito bonita, principalmente para a comunidade espírita. Então, o pessoal de Guaranésia, comunidade espírita e os não espíritas também, que é uma peça que deixa uma mensagem muito bonita de amor, perdão e ódio. Assistam, vocês não vão se arrepender, uma peça maravilhosa. Muito obrigado, um abraço para todos. Um abraço, é o Jair Beane, né? Jair Beane de Guaxupé, trazendo a mensagem dele, é uma peça mais direcionada ao lado religioso, né? É. Né? Com uma temática mais espírita, isso, né? É uma peça, leva uma mensagem muito legal, né? A gente tem várias aí novelas e tudo que fala sobre o tema, né? É, mas é uma peça que cabe para todo mundo. Para todo mundo, né? É, mais uma mensagem aqui, vamos ouvir. Alô, amigos de Guaranésia, aqui quem fala é Paulo Oliveira, do grupo Busão Teatral de Ribeirão Preto. Estaremos aí com maior satisfação, maior orgulho, pois nessa ocasião também estarei completando 43 anos de atividade teatral. Eu e mais Ricardo Amâncio vamos levar uma peça que será a estreia no festival, que nos honra muito. Quero parabenizar todos os integrantes, porque tem dado maior apoio, satisfação, carinho. A peça que levaremos chama-se Visita Vincit, o suicidado pela sociedade. Nada mais é do que a vida de Vincent van Gogh. Espero que vocês gostem. Muito obrigado a vocês, Grupo Máscaras. Estamos juntos. A Evoé. Abraço. Um abraço aí, o Paulo Oliveira, do Busão Teatral. Busão Teatral de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Maurinho, um cara com 43 anos de estrada, com 43 anos aí de teatro. Acho que é uma honra pra vocês terem a presença de figuras como essa, né? É, e o Paulo, eu acabei conhecendo agora através do FETEG, né? Ainda não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas através das mensagens, da gente conversar, a gente já fez uma amizade, é uma pessoa fantástica. E vai estrear a peça aqui em Guaranésia, quer dizer, nós teremos o privilégio de ser os primeiros brasileiros a assistir a peça, que deve viajar para o país inteiro. Eles têm um trabalho em Ribeirão Preto que eles fazem as apresentações dentro de um ônibus, né? E pro festival aqui ele tirou de dentro do ônibus e tá montando essa peça agora com outro amigo dele, que também daqui a pouco vai estar falando aí. E eles vão estar fazendo essa primeira apresentação em espaço alternativo, num espaço maior, aqui em Guaranésia, porque sempre ele fazia um monólogo dentro do ônibus, agora ele tá trazendo para um espaço alternativo e vai fazer a estreia aqui no festival. Vai fazer a estreia aqui em Guaranésia. E a ideia dele é muito boa, para fazer apresentações dentro de um ônibus, né? É, já saiu em matérias, eu acompanho. A gente acaba acompanhando a vida de todos eles, né? E já teve até matéria na IPTV de lá de Ribeirão Preto sobre o trabalho que ele realiza dentro do ônibus. Tanto é que a companhia dele chama Busão Teatral. É, o Busão Teatral, do Paulo Oliveira e do Ricardo Amâncio. Vamos ouvir aqui mais uma mensagem então, Maurinho. Vamos lá. Boa noite. Bom dia. A coordenação do FETEG Primeiro Ato. Aqui quem fala é Lucas Menezes, diretor da Companhia de Teatro Rastro dos Astros, da cidade de Ubá, Minas Gerais, Zona da Mata Mineira. Nós da Companhia de Rastro dos Astros estamos muito felizes por poder participar desse primeiro festival na cidade de Guaranésia, na cidade de amigos, de companheiros de caminhada. Queria agradecer imensamente ao apoio, a consideração aí do grande amigo Maurinho, e assim, a expectativa é a melhor possível de estar participando desse festival com pessoas novas, com pessoas diferentes e também com pessoas conhecidas, já amigas. A Companhia Rastro dos Astros está levando um espetáculo que se chama Segunda Pele. Estaremos aí contando a história do porquê de se vestir, por que as pessoas se vestem, quais são os conceitos e os preconceitos criados pela sociedade causado aí por essa máscara que é a vestimenta. Um espetáculo na categoria alternativo, espero que vocês gostem. E é isso aí, pessoal. Evoé para todo mundo, merda, um grande abraço e até o FETEG Primeiro Ato. Um grande abraço. E boa noite para você, né, Lucas Menezes? Gravou mensagem provavelmente durante a noite. Mas vem de longe, hein? O Lucas é amigo, a gente tem a gente tem um circuito, né? Um circuito cultural onde a gente vai nos festivais de teatro e a gente se encontra muito. E o Lucas é desse circuito, né? O pessoal de Ubá tá sempre junto com a gente em Conselheiro Lafayette. E como ele disse, a gente tem esse pessoal que vem, que já faz esse circuito, e temos aqui grupos diferentes, porque pela nossa região aqui a gente tem um grupo do Rio de Janeiro que, né, não participa desse circuito com a gente, grupo de São Paulo, grupo de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, Floripa, Anápolis. Então é um pessoal diferente também que tá vindo, então a gente vai estar junto com todos. Maurinho, e peças como essa do Lucas, segunda pele que ele está trazendo para Guaranésia, é muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ver aqui em Guaranésia? Ele disse que alternativa, é uma peça alternativa. É, essa é uma peça que é acima de 16 anos até, né? Ela vai ser apresentada no sábado às 22 horas. É, Antônio Cláudio, todas as peças, a gente for colocar assim, são... A gente tem, lógico, a maioria do pessoal tem aquela imagem do teatro sendo apresentado em cima do palco, aquele teatro, a gente fala o teatrão, né? Com estilo uma novela. Então, a população de Guaranésia vai ter acesso a peças diferentes, com novos modelos, né? Com novas formas, e isso vai ser muito bom. Tá, mas e a gente tem uma sociedade extremamente tradicional, você acha que vai chocar muitas pessoas? Algumas peças, eu acho que sim. Sim, assim, vamos dizer, é porque traz problemas, né? Que as pessoas não gostam de enxergar. Não gostam de enxergar. Nós temos uma peça aí que fala sobre o drama da violência doméstica, né? Que acaba virando uma prisão e ela é feita de uma forma assim que acaba emociona, choca, mas é passada assim que as pessoas acabam que saem do espetáculo com aquilo na cabeça pensando. Nossa, será que, como é isso, né? Então são peças que as pessoas vão ter, né, esse lado emocional, é pra isso, a intenção, né? é essa, pra realmente mexer com a pessoa, fazer isso, com que a pessoa abra a cabeça, né? Que exatamente, a cabeça exploda com novas ideias. Essa semana mesmo, a gente falando em violência doméstica, a gente tem muitos casos de violência domésticas aqui que, infelizmente, as mulheres, principalmente, que sofrem com isso, não denunciam. Exatamente. Por medo, por dependência, geralmente dependência financeira, acabam dependendo do marido e não denunciam. E a gente faz aqui o quadro especialista durante a semana, eu entrevisto o doutor Jovair, e quase toda semana tem alguma pergunta relacionada à violência doméstica. Então a gente tem casos e mais casos em Guaranésia, Guaxupé, na região toda, que a gente precisa de observar. Então, aí falo pro pessoal, na sexta-feira, o grupo Távola da Bahia vai estar apresentando o Candelabro, que fala sobre esse tema, e é muito bom, viu? Olha, eu vou fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente continua ouvindo as outras mensagens que chegaram aqui para o Programa Expresso. Programa Expresso! A Tapeçaria Estilo em Guaranésia lança uma mega promoção. É a oportunidade que você estava esperando para fazer aquela limpeza no estofamento do seu carro ou casa. Limpeza seco por apenas R$90. É isso mesmo, limpeza seco com a qualidade insuperável da Tapeçaria Estilo por apenas R$90. Aproveite, atendendo a domicílio em toda a região. Ligue ou envie mensagem pelo WhatsApp para 35 98859 8676 e agende o seu horário. A melhor oficina mecânica da região também tem os melhores preços. Mecânica Ronaldo, uma mecânica completa, especializada em caminhões e automóveis em geral. E atenção, a Mecânica Ronaldo cobre qualquer orçamento. Deixe seu veículo nas mãos de quem entende. Mecânica Ronaldo, cuidando de seu carro e de você. Na Rua do Zé Pretinho, no Distrito Industrial, em Guaranésia. Fone 988292162 ou 99242-2610. É Destaque, está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, audiência total em toda a região e todo mundo querendo saber as atrações, né? A programação do festival de teatro que acontece aqui em Guaranésia. Mas tem mais mensagens, viu, Maurinho? Antes de você passar a programação, chegaram aqui pra gente. Vamos ouvir agora esta mensagem. Aí, pessoal de Guaranésia, aqui é Ricardo Amâncio, ator da companhia Busão Teatral. Estaremos em Guaranésia dia 8, às 14h30, apresentando Visita a Vincent, uma peça sobre a história de Van Gogh. Será uma honra para nós podermos participar, estrear essa peça aí no Festival de Guaranésia. Então, até lá. Um grande abraço a todos. Esse é o Paulo, né? Esse aí é o parceiro do Paulo. Ricardo Amâncio, parceiro do Paulo Oliveira, lá do Busão Teatral. Tem mais uma mensagem aqui, Maurinho. O pessoal mandou aqui para você, para todos os ouvintes aqui do programa Expresso. Mas antes, o Armando, né? O Armando Aguiar tá mandando aqui um alusão, né? Desejando aí muita sorte, mas tá dizendo que o normal seria desejar muita merda. Armando, já falaram merda aqui, agora já ficou liberado, meu amigo. Um abraço, viu, Armando? Vamos lá com a próxima mensagem aqui. Deixa eu ver quem é, de quem é a próxima mensagem. Bom, enquanto a gente aguarda essa mensagem aqui, vou colocar essa daqui, Maurinho. Vamos ver quem é que tá mandando esse recadinho para você. Aqui é Lúcio Marques, diretor e ator do Grupo Teatro Experimental de Pouso Alegre. É uma satisfação muito grande estar no primeiro FETEG. É uma satisfação muito grande apresentar em Guaranésia, dar essa força para esse festival que tem a vida longa. Nós estaremos com o espetáculo do Nelson Rodrigues, chamado Perdoa-me por Me Traíres. É um espetáculo denso, forte, uma montagem bonita, rica. Estaremos aí no dia 10 de setembro, às 20 horas, no clube. Esperamos muita gente lá e muita gente prestigiando todos os espetáculos. Que o mundo seja assim, cheio de cultura. A cultura avança os limites, avança a imaginação, deixa a pessoa mais feliz e cria um cidadão mais consciente. Teatro Experimental, estaremos aí dia 10. Abraço a todos! Animado, hein, Maurinho? O Lúcio é um grande parceiro da gente. Eu conheço o Lúcio dos festivais desde a década do começo da década de 2000. O pessoal de Pouso Alegre é muito gente boa e estão fazendo um sacrifício enorme para estar aqui. Que, olha, é de tirar o chapéu, viu, Antônio Cláudio, para você ver o que esse pessoal está fazendo para poder estar aqui. Se apresentando dentro do festival. É uma coisa assim bonita, chega a emocionar. Ô Maurinho, mas pra ser uma peça de Nelson Rodrigues no clube, dentro não, não, do não clube. Não, não é no clube, não é no clube. Ah, não vai ser no clube, não. Vai ser na escola Carvalho Brito, no auditório da Escola Estadual Carvalho Brito. Essa peça, ela é acima de 16 anos, né? Já tem também uma prévia censura, como dizem. Exatamente por isso que eu ia te falar aí pelo horário, né? Das 10 horas, então. Às 8 horas. Às 8 horas. Às 20 horas. Às 20 horas. É a primeira peça do sábado. Tá. Vai ser, porque o sábado são três peças, né? A gente vai ter três peças no sábado. Uma, duas adultas e uma aberta ao público, que é a de rua. Que daqui a pouco a gente vai falar, né? A gente vai falar a programação inteira. Ah, Maurinho, um grande beijo, sucesso. E a Eliana, mãe da Juju. Fala pra ele aí, Antônio Cláudio, estamos todos ligados, viu? Tá falado. Um abraço, um beijo, tchau. Ô Maurinho, mas é questão de, é tudo na faixa, não é cobrado ingresso. Não. Tá, por exemplo, na peça do Nelson Rodrigues aqui, de autoria do Nelson Rodrigues, vai ser no local fechado. Como é que vai fazer a entrada? Quem chegar primeiro? Vai ser distribuído convites? Como é que funciona? Todas as peças, pelos locais, né, fechados, vai ter um limite de pessoas, né? Então vai ser através de quem estiver chegando. Quem chegou primeiro. Deu o limite de pessoas, a gente fecha as portas, porque não tem como também fazer uma superlotação e tal, e acaba atrapalhando até a peça que vai ser apresentada. Então, o pessoal tem que chegar antes, né? Pra poder pegar o seu lugar, tudo, e poder entrar. Então a gente tá, tipo, são três peças na sexta-feira, são em locais diferentes. Lógico que vai dar um tempo pro próprio pessoal do teatro, do festival, tá chegando, né? E assistindo. Quem tem um crachá já vai ter uma entrada, certo, né? Liberada ali. Liberada ali. Entrada VIP. VIP. E aí a população vai entrar também. A gente tenta colocar todo mundo para assistir. Beleza, vamos passar então a programação, Maurinho, desde o primeiro dia, para todo mundo ficar sabendo aí qual é a programação, então. Vamos lá. Então vamos lá. Bem, na quinta-feira, o festival começa às 13 horas com o grupo Passarim de Guaxupé, né? Do Instituto Elias José, com a peça As Curtições de Pitu. Vai ser na estação, né? É o categoria Espaço Alternativo. Às 14h30, como nós já ouvimos aí, né? Vai ter o Busão Teatral, Companhia Busão Teatral de Ribeirão Preto, com o espetáculo Visita Vincent, O Suicida da Sociedade. É uma história sobre Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, um grande pintor. É, famosíssimo. Às 4 horas da tarde, vai ser na Escola Estadual, ali Saltando Dourado, a gente tá fechando com a Valessa e com o Marco Aurélio, pra gente tá fazendo lá na escola, que a gente tá tentando também colocar nas escolas algumas peças, né? Certo. Que vai estar em período de aula, então fica mais fácil o pessoal tá até assistindo. Os próprios, né, alunos assistirem. Às 4 horas da tarde, a gente vai ter a Companhia Lux de Teatro, de Carmo do Rio Claro, daqui perto da gente, né? Com o espetáculo Saltimbancos, do Chico Buarque, na quadra da Escola Municipal do Inácio. Tá, legal. Aí tem o intervalo. Às 19h30 nós vamos ter o Teatro Popular de Mococa, TPM, né? Rogério Cardoso. lá do nosso amigo Coelho de Moraes, com o espetáculo Limites da Liberdade 3. Vai ser no auditório da Escola Carvalho Brito, da Escola Estadual Carvalho Brito. Às 20h30, a gente vai para a Câmara, né? Vai ter a abertura oficial do FETEG, né? Primeiro ato, com a participação do pessoal, participação. As autoridades locais. Vai ter alguma surpresa, vai ter músicos de Guaranés se apresentando, vai ter folia de reis, vai ser uma coisa assim bem legal. E às 21h30 a gente já sai dali e a gente vai atrás da banda fazer um cortejo pelas praças centrais com todo o pessoal que tiver aqui já do festival e a bandinha tocando, né? A Corporação Musical Santa Bárbara vai estar na frente tocando, vamos fazer um cortejão ali pela praça. Sexta-feira começam as oficinas, né? Nós temos 4 oficinas, uma oficina de cortejo de rua com o pessoal de Florianópolis, oficina de máscaras com o Rogério, que é da UFMG, oficina de cultura afro-brasileira no teatro, que é do Emerson de Ponte Nova, secretário de cultura de Ponte Nova, professor da UFOP, né? Da Universidade Federal de Ouro Preto, e roteiro e dramaturgia com o Tato. Tato, que é da cidade vizinha de Guaxupé, trabalha hoje em São Paulo, já ganhou vários prêmios com teatro, tá trabalhando na televisão, trabalhou com o Celton Mello, com várias pessoas aí, tá? E vão ser essas 4 oficinas das 8 às 13. Essas oficinas apenas para as pessoas inscritas no festival. As pessoas faziam a pré-inscrição. O Antônio, né? Cláudio quer participar. Ela é voltada mais ao pessoal que já tem experiência com teatro. Beleza, né? Pra gente entender. Né? Aí às 14h30 tem a Companhia Loxodonta de Teatro de São Paulo com o espetáculo Doce de Leite, que vai ser na estação. É um espetáculo, às vezes fala Doce de Leite é infantil, não, é um espetáculo, é um monólogo adulto. Não tem censura, não tem nada, mas é um monólogo adulto. Dá pra todo, né, mundo assistir numa boa, tá, todo mundo compreender numa boa. Isso. Às 15h30 nós vamos ter na Praça Dona Sinhá a Companhia de Teatro, a Companhia de Artes Asas do Invento de Governador Valadares, a nossa amiga NASA, com o espetáculo Se Bobear Pimba. Esse sim é um espetáculo infantil, é um espetáculo clown, é muito legal. Eu tive a felicidade de assistir em Conselheiro Lafayette e é muito legal. Às 17h nós temos o Espaço Núcleo de Teatro da cidade de Limeira. O espetáculo é A Flor Que Nele Habitava. Também é um espetáculo adulto. É um monólogo, é muito bom. Como diz um amigo meu, é de tremer o beiço. Aí tem o intervalo para o jantar, né? Às 20h nós temos na Escola Carvalho Brito o grupo Tramas e Dramas da Vanessa, aqui de Guaxupé, né? Com o espetáculo conhecido, né? Enquanto a Chuva Não Vem. Quem não assistiu lá no Espaço Máscaras, assista, porque é muito legal. Às 21h nós temos a Companhia Távola de Teatro de Lauro de Freitas da Bahia, com o espetáculo Candelabro, lá na estação. É um espetáculo muito bom. E às 22h nós temos o Grupo Teatro Espírita Caravana de Luz de Guaxupé, do Jair Beane, né? Com o espetáculo Reconciliação no Lions Club. Vai acontecer dentro do Lions Club, da sede Isso. do Lions. Isso. E depois vai ter um luau, esse luau é reservado somente aos artistas, que vai ser um bate-papo, uma confraternização junto aos artistas. No sábado, das 8 às 13, as oficinas. Às 14h30 a gente começa com o grupo de teatro Casa do Teatro de Conselheiro Lafayette, com o espetáculo Perfume de Rosas. É um espetáculo também adulto. Tá. Né? E às 15h30. O local desse espetáculo? Esse vai ser no Lions. No Lions. Às 15h30, aí sim, um espetáculo infantil, nós vamos ter a Companhia Chape, a Companhia Horizontal de Arte Pública do Rio de Janeiro, um pessoal muito legal, Eduardo Val, um amigo nosso, também conhecido agora, com o espetáculo Palhaçaria Circo Show, um espetáculo Pelo nome deve ser legal. É muito legal, viu? Vai ser às 15h30 na Praça Dona Sinhá. Às 20h nós vamos ter, aí dá um intervalo que vai ter ações culturais, né? Depois eu já passo as ações durante também. Esse período. Isso. Às 20h nós teremos o Teatro Experimental de Pouso Alegre, né? Do Lúcio, que acabou de falar aí, com o espetáculo Perdoa-me por Me Traíres, de Nelson Rodrigues, que vai ser no auditório da Escola Carvalho Brito. Às 21h nós teremos a Trupe Ventania de Passos, né? Esse espetáculo abrilhantou o aniversário de Guaxupé, acho que no ano retrasado, 2014, que é o Alto da Folia, que fala sobre o nascimento de Jesus, e vai ser lá na capela de Nossa Senhora Aparecida, ali perto do Miguel Gebrim. Vai ser muito legal, tá todo mundo aí da região aí convidado aí assistir, aí do lado de fora da capela, não é dentro da capela, não é do lado de fora, vai estar muito legal. E às 22h a gente tem a Companhia de Teatro Rastro dos Astros, com o espetáculo Segunda Pele, lá de Ubá, do nosso amigo Lucas, né? A gente falou também aqui com o Lucas. Essa peça ganhou como melhor espetáculo de teatro alternativo em Conselheiro Lafaiete esse ano, ganhou o prêmio R$3.000 lá. E às 23 horas tem o baile de máscaras lá no Alto do Minquilo, com a participação do Trio Retrô, vamos ter DJ, vai estar muito legal, com a participação de todos os artistas e também aí da população, quem quiser. Quem quiser chegar, pode chegar. Pode chegar. A única coisa que tem que ter, lógico, né? Pagar o ingresso, né? E levar a cerveja, olha, não tem cerveja. Levar a máscara. Tem que entrar com a máscara. Isso é bom a gente lembrar, né? Tem que ser baile de máscaras, viu, gente? Se não tiver máscara, não entra. E no domingo, aí chegamos domingo, último dia, às 8 horas temos as oficinas, é das 8 às 13. Às 14 horas a gente tem a companhia Naldo Sonhos, que é de Congonhas do Campo, da nossa amiga Josi, que é o espetáculo Sonho de Voar. Esse é um espetáculo, é muito legal porque é o Teatro Lambi Lambi. Então é aquele negocinho daquela caixinha, só uma pessoa por vez, vai lá, assiste o espetáculo dos bonequinhos, é fantástico. Vai ficar lá no meio da Feira de Artesanato, na Praça Coronel Paulo Ribeiro, ali, até de Teira, que é um por vez, né? Então, todo mundo pode chegar lá para assistir. Que legal. Às 14h30, nós vamos ter o coletivo Peabiru de Teatro, de Florianópolis, Santa Catarina, com o espetáculo Cortejando a Rua, que é um espetáculo que vai ser criado dentro da oficina e depois vai ser apresentado lá na Praça da Saudade, na Praça do Cemitério. Vai ser muito legal, o pessoal amigo nosso, você lembra deles, né? O Renato da Costa, teve aqui, tiveram aqui no Expresso, tiveram aqui em Guaranésia, é um pessoal muito bom. Às 15h30 a gente vai ter a Trupe Ventania de Pasto Novo, com um espetáculo, quem não viu, né? É o Gato Malhado e Andorinha Sinhá, que abrilhantou o aniversário de Guaxupé esse ano, se eu não me engano, lá foi uma das atrações. E às 16h30 a gente tem o grupo de teatro Gente do Céu, de Coronel Fabriciano, que é do Jairinho, Pablo, são fantásticos, fizeram uma reportagem na Globo Minas falando do FETEG, que ficou muito legal, eles estiveram aqui em 96, na Mostra de Teatro de 96, né, na época do Preto, do Fernando. 20 anos depois. O grupo estava parado, eles estão retornando às atividades e aí até eles colocaram, então voltando à Guaranésia. Voltando. Então, para eles está sendo uma coisa fantástica e para a gente também de revê-los. A gente já fez aniversário do grupo Gente do Céu lá em Coronel Fabriciano, então Timóteo, aquela região ali, Patinga, tudo um pessoal amigo e é muito legal eles estarem vindo. E depois vamos ter o encerramento, a premiação, né? Que vai ser na quadra da piscina, né? Quadra da piscina, vai ter a premiação, vai ter amigos do samba antes, vai fazer um sambinha e convidados, vai estar muito legal. E a gente vai ter também ações culturais. É isso que eu queria saber, como é que vai funcionar essas ações, o que são essas ações culturais? Essas ações culturais é aquilo que eu te falei, o festival não é somente espetáculos. A gente pensa nas peças teatrais para formação de público, para que o próprio pessoal de Guaranésia tá desacostumado, né, a assistir teatro, acaba vendo, na maioria das vezes, não são peças, né, são piadas, né, os humoristas que vêm. Raramente vêm. E fazem um trabalho, né. Pequenos shows, né. Isso, é um show, né, e stand-up, né, que eles falam. Mudou o nome. Então, né? Então a gente tem essas peças para essa formação, mas a gente também temos ações culturais dentro do festival que levam informações tanto para os artistas quanto para a própria população também, para estar por dentro. Na quinta-feira, às 17 horas, nós vamos ter um bate-papo, né, cultural com a Eva Zukrowski, a Eva que reside aqui em Guaranésia, né, polonesa, né, vai falar sobre produção cultural e sobre também o trabalho do multiartista polonês Tadeusz Kantor, que foi pintor, criou um modo de teatro diferente, que é o Teatro da Morte. Então vai ter um bate-papo com a Eva sobre isso, a Eva que está produzindo o Festival de Cinema Polonês no Brasil, tá? Se eu não me engano, agora, essa semana, foi em Belo Horizonte, lá no Palácio das Artes, foi no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, Rio de Janeiro, estava em Curitiba semana passada. Então, a Eva tem uma experiência muito grande no Brasil e fora do Brasil, com produção cultural, e vai estar fazendo esse bate-papo. E está morando aqui em Guaranésia. Muitas pessoas, às vezes, nem sabem, né? Vou trazê-la aqui um dia no programa. Dá pra gente conseguir uma comunicação? Com certeza. Ela vai falar só polonês. Não, ela fala o português. Então, bacana. Vamos tentar convidá-la para vir no programa. Isso. E no sábado, a gente vai ter uma roda de discussão sobre teatro de rua com o Renato da Costa, né? Renato da Costa é lá de Florianópolis, do coletivo Piabiru Teatro, que já teve aqui em Guarané, já teve aqui com já, também no programa. Tem uma experiência muito grande com a rua, né? Com o espaço da rua. Eles já fizeram teatro pelo Brasil todo. Aquela vez eles estavam numa turnê, né? Rodando pelo país, por aqui, né? Pará até na Amazônia. É. Então vai ter essa roda de discussão no sábado. E no domingo nós vamos ter um debate. No final, depois da última peça, né? Nós vamos ter um debate com os diretores. Sobre o festival. Sobre o festival, como foi. Discutindo o festival. O festival, como foi, o que foi falado, como foi feito. Vamos ter a presença do. O que teve de negativo, o que teve de positivo. Exatamente. E aí a gente vai ter a participação do secretário estadual de cultura, Ângelo Oswaldo, né? Que vai estar aqui no final de semana para a inauguração do Centro Cultural e também pelo festival, que a Secretaria de Cultura do Estado é uma parceira, né? E o secretário adjunto, João Miguel, eles vão estar ali junto com todos os diretores e todo mundo que tiver ali a fim de conversar sobre o festival, sobre como foi feito, o trabalho que foi feito, como conseguir verba, como, né? Não é fácil, né? Não é fácil de jeito nenhum. A gente olha, eu tava ontem, eu fiquei, a cabeça acaba voando tem horas, mas a gente conseguiu uns parceiros legais. Quem são os parceiros, Maurinho? Olha, a gente tem o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Guaranésia, da Sicoob Credinter, do Silvinho, né? Do Guia Guaranésia. Guia Guaranésia, do Silvinho. E temos o patrocínio da CEMIG e da CODEMIG, que são estatais do governo de Minas. Que ajudam com aporte financeiro, né? Aporte financeiro, eles estão patrocinando, eles entraram com aporte de grana mesmo. E também o Prêmio Sena Minas, que a gente está inserido dentro dele, né? A gente está dentro dele, né? Então, esse é o pessoal que está apoiando o festival. E a Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais, que está sendo uma parceira fantástica em tudo isso. Diego, aqui da Mecânica Alisson, está parabenizando vocês e com certeza vai estar lá, né, Diegão? Um abraço aí para você. Obrigado. Maurinho, merda, viu? Agora já liberou mesmo? Para quem não sabe, merda, boa sorte no meio teatral que vem isso, lá do francês, merda, né? Vamos explicar, né, de repente. A pessoa pode pensar que a gente está xingando. O que está acontecendo lá no programa do Antônio Cláudio? Mas, ô Maurinho, Bom, acho que a programação é essa, né? Faltou alguma coisa a gente falar, Maurinho? Não, é isso aí o que vai acontecer. Nós vamos ter três regiões do país representadas aqui em Guaranésia. São espetáculos de alto nível. Eu convido toda a população de Guaranésia e da região, né, que está ouvindo. São espetáculos fantásticos, são grupos fantásticos, grupos amigos da gente, que a gente conhece, então a gente pode falar. E todos que vierem para assistir as peças vão se divertir, né? Vão se emocionar e eu tenho certeza que irão para casa com uma mensagem legal que vai fazer com que as pessoas até melhorem, pensem sobre como ela está vivendo, como ela está tratando o outro, né? As pessoas. Então eu acho que isso é de crescimento, né? Para cada um, né? Exatamente. Cada peça. Vamos falar de todos os temas ali. Isso, Maurinho, o festival vai fazer com que o teatro de Guaranésia cresça? É a minha última pergunta. A nossa expectativa é que sim, porque a gente quer que o teatro em Guaranésia tenha uma evolução. Às vezes eles falam assim, nossa, mas você tem um grupo Máscaras? Eu não quero que tenha só o grupo Máscaras, tem que ter outros grupos também, tipo Armando tá com Armando o grupo tá dele. Aí com o grupo Túnel da Arte, então, né? Eu acho que deve ter mais. O Giovanni que tá fazendo filme, que eu vi lá o trailer, eu parabenizei ele, muito legal. Eu acho que tem que haver isso. Que Guaranésia cresça, não só na parte do teatro, mas culturalmente, né? Que os grupos culturais, eles comecem a pensar assim, nossa, eu tenho capacidade, eu vou querer crescer, eu quero crescer. Porque às vezes a gente fica parado e não evolui. Acontece muito o que aconteceu com o entrevistado anterior, o Alex Ferreira, desenhista, grande desenho, Alex. Realista. Estava me dizendo aqui que Guaranésia tem excelentes desenhistas, mas que ficaram pelo meio do caminho, por falta de incentivo, por algum outro motivo. Alex, tem que acreditar, né? O Alex é um exemplo disso. Ele foi atrás, ele conversou muito comigo, está lá com o Severo, lá na Casa da Cultura, em Guaxupé, e tá correndo atrás do sonho dele. Eu acho que todos nós temos que correr atrás dos nossos sonhos e procurar evoluir sempre, né? Porque não dá para ficar parado. E quanto mais impossível o sonho, melhor é. Com certeza, porque a luta vai ser grande para poder chegar até ele, e isso vai ser muito prazeroso quando acontecer. Maurinho, um abraço, viu? Doutor Cláudio, obrigado mais uma vez pelo espaço. Deixa eu ver se a gente vai ter mais espaço. Bom, agora já tá praticamente em cima, né? Bom, a gente pode estar trazendo algum integrante dos grupos. No dia 10, né? A gente pode armar alguma coisa aí durante a semana também. A gente vai ter um contato permanente aí para falar com vocês durante as apresentações. Só já tem gente chegando na quarta-feira, dia 7, já tem gente chegando à tarde, e aí vai ser chegando cada vez mais. Dia 8, 9, 10, a gente vai estar batendo papo aí por telefone com esse pessoal, pelo menos. Beleza, André. Obrigado, meu amigo. Intervalo comercial, eu volto na sequência para encerrar o programa. Eu falei aqui do Alex, né, que teve aqui no programa, e esqueci de lembrar que a esposa dele, a Maressa, né, está completando hoje mais um ano de vida. Então, parabéns aí para Maressa, felicidades, viu? Muitos anos de vida. Receba um abraço carinhoso de toda a equipe aqui da Pássaro da Ilha.